mostra a Lua Santana, palmas pra gente, leg! Santa voz, eu quero ouvir minha Paraíba. Renda atualização. Ai, amor, seu gostoso, chama, chama. Vou botar aí o meu te chamar de gostoso, de sapato. Vou botar aí o teu gemido que eu posso pedir. Alô, barulho, cuscuz, ai, balança. Vou botar gostoso pra mim. Alô, meu amigo, que sou namorado. Sony, Sony, tá aí. Galera da churrascaria Petris tocando Raquel Viana. Bruno CD de Jurema Norte. Nove representações. Oi, da Tech System. Olha a parede de rapariga com Raquel. Casal Modão é o nome do modão, compadre. Se for pra namorar e não ter parceira de farra, eu nem quero, eu nem quero. Se for pra sair junto onde não toca sertanejo, eu nem quero, eu nem quero. Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor. Nós dois não é casal modinha, mas é namorar e não ter parceira de farra, eu nem quero, eu nem quero. Se for pra sair junto onde não toca sertanejo, eu nem quero, eu nem quero. Por isso que a gente combinou, é pouca frescura e muito amor. Como é que é? Nós dois não é casal modinha, mas é certa. 3:20. Ouviu? Gostou? 104. Eu só sei dizer que te sei dizer te amo. Eu quero te amar, te dar o meu calor, sentir o teu sabor e dizer para sempre te amo. Eu te adoro, te quero comigo. Eu só sei dizer que te amo. Eu te adoro, te quero comigo. Eu só sei dizer te amo. Eu te adoro, te quero. Sem forças pra poder lutar. Depois que ela me deixou, a minha profissão no mundo desabou. E o raqueiro chorou. Olha, caiu feito um palhaço no jogo do amor. Eu fui besta demais. Eu nunca imaginei ser passado pra trás. Sempre fui um campeão e decidi o jogo, estava em minhas mãos. Nunca terminar por ter. Por causa desse amor fui cair na besteira, mas não vou perder. Eu vou dar a volta por cima, sei que vou vencer. E vou dizer a ela: você venceu a batalha e não ganhou a guerra. E aí? Esse é o jogo da traição, que deixa o raqueiro triste em pé de moral. Vencemos dando muita fé em Deus, mesmo no fracasso nunca abandona os seus. Esse é o jogo da traição, que deixava aquele triste em pé de morão. Conhecemos dando muita fé em Deus, e mesmo no fracasso nunca abandona os seus. Alô, Pedro Vital, Raquel Red Boy. Alô, Popó Porcênio. Alô, Paulinho de Puca. Os homens são diferentes, mas não vou perder. Eu vou dar a volta por cima, sei que vou vencer. E vou dizer a ela: você venceu a batalha e não ganhou a guerra. E aí? Esse é o jogo da traição, que deixava que pedia em pé de morão. Vencemos dando muita fé em Deus, e mesmo no fracasso nunca abandona os seus. Esse é o jogo da traição, de moral. Vencemos dando muita fé em Deus, mesmo no fracasso nunca abandona os seus. Esse é o jogo da traição, que deixava que triste em pé de morão. Vencemos dando muita fé em Deus, mesmo no fracasso nunca abandona os seus. Alô, Pacheca, mano das linhas, Zaqueiro Velho Fortaleza. Em nome de 888 Bet, essa é diferente, viu? Na pegada do gordinho. Aqui a música não para, não para, não para, não para. Hora certa. 3:27. Você está ouvindo a melhor. Mar Vermelho FM. Obrigada pela energia, Porto Seguro. Vocês estão lindos. Certa, Sabe a hora exata de juntar pessoas e até o ovo acerta a flecha. Cada um no seu cada um, cada qual no seu cada qual. Liberdade de verdade, isso é sua fantasia real. Que tudo é daqui a pouco. Tá na moda ser feliz. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Se tem a moda valendo, me chamar. Parará, parará. A vida é livre, deixa quem quiser falar. Parará. Quem manda é o coração, quem manda é o coração. Estar com você 104,9. Amor de verdade, sente saudade. É livre pra quando quiser voltar. Se o passarinho voou, observe ele voar. De repente vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar. Se o passarinho voou, observe ele voar. De repente vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar. Como dois e dois são quatro, felicidade quer anonimato. Jardim só é jardim quando tem flores, lua cheia e serenata só à noite. Tudo nessa vida se completa. Tô a fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo. Dá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola. Um edredom no tapete bem simples, mas garanto amor sem limite. Nos amando vendo Netflix, flashback no dia seguinte. Tô a fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo. Dá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola. Um edredom no tapete bem simples, mas garanto amor sem limite. Nos amando vendo Netflix, flashback no dia seguinte. Vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar. Se o passarinho voou, observe ele voar. De repente vai bater saudade, vai sentir sua falta e vai querer voltar. Como dois e dois são quatro, felicidade quer anonimato. Jardim só é jardim quando tem flores, lua cheia e serenata só à noite. Tudo nessa vida se completa. Ô, fim de um beijo escondido, larga tudo e foge comigo. Dá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola. Um edredom no tapete bem simples, mas garanto amor sem limite. nos amando vendo Netflix. Flashback no dia seguinte, tô a fim de um beijo escondido. Larga tudo e foge comigo. Dá um friozinho gostoso lá fora, voa pra minha gaiola. O edredom no tapete bem simples, mas garanto amor sem limite. Nos amando vendo Netflix. Flashback no dia seguinte. Certa. 3h33. Rádio Mar Vermelho FM, a sua melhor programação. 104,9. Quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do peão, quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru,

Alto Paraná. A todo mundo eu dou psiu, siu, siu, siu, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, que vacinha da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. A todo mundo eu dou psiu, siu, siu, siu, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu, tendo o coração vazio, que vacinha da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. Tu que anda pelo mundo, sabia, tu que tanto já voou, sabia, tu que fala os passarinhos, sabia, alivia minha dor, sabia. Tem pena, Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Que tanta dá no mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem, siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, viva assim é da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem, siu, siu, siu. Tendo o coração vazio, viva assim é da psiu, sabia vem cá também, siu, siu, siu. Tu que anda pelo mundo, sabia. Tu que tanto já voou, sabia. Tu que fala aos passarinhos, sabia. Alivia minha dor, sabia. Tem pena, Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que tanto anda no mundo, onde anda meu amor, sabia. Siu, siu, siu. Siu, siu, siu. Siu, siu, siu. Sabia. Sabia. Sabia. Sabia. Tem pena, Deus. Tá no mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. Isso é moroso, né? Tá faltando o que pra tu voltar pra mim? Larga esse mala, ele não te faz feliz. Ele não te sacia, não te deixa cansada. Com ele é 2 minutos, amigo, você vira madrugada. Como é que pode ainda gostar desse cara? Vou deixar de agar, sei que tu quer brincar, mas ele tem nojinho. Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual da noninho. Vou deixar de agar, sei que tu quer brincar, mas ele tem nojinho. Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual da noninho. Tá faltando o que pra tu voltar pra mim? Larga esse mala, ele não te faz feliz. Ele não te sacia, não te deixa cansada. Com ele é 2 minutos, amigo, você vira madrugada. Como é que pode ainda gostar desse cara? Vou deixar de agar, sei que tu quer brincar, mas ele tem nojinho. Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual da noninho. Eu deixo de agar, sei que tu quer brincar, mas ele tem nojinho. Por isso que tu volta que eu te passo a língua igual da noninho. eu machuquei, estou gostando de você, mas você não percebe. Ei! Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe. Por quê? Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir tua voz, de olhar teus olhos tão lindos. Se eu ganhasse um abraço, um beijo mesmo no rosto. E o chance deles. Tudo, tudo que eu mais queria, mas quando sinto amor nos deixa. Tudo, queria poder dizer: te quero, te amo, mas onde está você? Te chamo, eu queria poder dizer, mas onde está você? Qual meu? Te chamo, oh, oh, oh. Oh, malvada. E come chá. La la la ya, la la la la la la la ya. Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo. Gosto de ouvir tua voz, de olhar teus olhos, a coisa mais linda. Se eu ganhasse um abraço, um beijo mesmo no rosto, pra mim era tudo, tudo que eu mais queria. Mas como sempre o amor nos deixa, tudo queria poder dizer: te quero, te amo, mas onde está você? Quando eu lhe telefono, eu queria poder dizer, mas onde está você? E o chance deles, o Moral de Rui Bahia. Eu acho que estou gostando de você. Eu tenho certeza. Calor da paixão, a chama do sucesso. Eu te falei pra não brincar com o meu amor. Não me ouviu e outra vez você me enganou. Só e você com ela. Quem ama por dois sempre acaba chorando sozinho. Eu acho melhor cada um seguir o seu caminho. Nem a sua melhor mentira não quer escutar. Pra me chegar, eu sigo só e você com ela. E não me mande mais mensagens. Eu não suporto falsidade. Foi você quem escolheu assim. E perto dela tente ser feliz, mas eu sei que de mim você sofre, sofre. Você sofre, sofre. Você sofre, sofre. E perto dela tente ser feliz, mas eu sei que longe de mim. Calor da paixão, a chama do sucesso. Quem ama por dois sempre acaba chorando sozinho. Eu acho melhor cada um seguir o seu caminho.

Rádio Mar Vermelho FM. A sintonia 104.9. Luan Promoções, segura aí a Mauri. E o que temos pra hoje? O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade. As bocas juntas e o calor do nosso lugar.